Target Rádios, a maior rede internacional de rádios. Afinal, o sucesso vive aqui. Encerramos mais uma edição do Moda Sertaneja com Guilherme Santiago. Eu não contei até 10. Antes, Liu e Léo, Prato do Dia, Maria Cecília e Rodolfo, Cego, Surdo e Mudo. Ouvimos ainda Zezé de Camargo e Luciano, Por Amor Te Deixo Ir, Chitãozinho e Chororó, Se For Pra Ser Feliz. Relembramos com Leandro e Leonardo, Dia de Rodeio. E iniciando este bloco com Jorge Mateus, Pra Quem Entender. Eu, Juliano Luz, estou indo nessa, mas volto a qualquer momento aqui nas melhores rádios que são Target para os melhores ouvintes. Clique targetw.com, a referência para o mundo, e viva o mundo Target. Grande beijo e até mais. Você ouviu na rede internacional Target Radios, Moda Sertaneja, os sucessos da música sertaneja desfilando na sua rádio favorita. Moda Sertaneja. Rede Internacional Target Radios, referência para o mundo.